Por volta das 8 horas e 20 minutos da manhã deste domingo, dia 22 de setembro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de encontro de cadáver no bairro Gaspar Alto. No local foi feito contato com um morador que informou que trilheiros que passavam pelo local avistaram o corpo e ligaram para o 190. Foi verificado então que o corpo era de uma mulher e que estava sem a cabeça. Nas proximidades estavam pedaços do crânio e do maxilar da vítima. A Polícia Civil foi acionada juntamente com o IGP de Blumenau, que foram até o local e recolheram o cadáver. O corpo até o momento não foi identificado. O Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos dá mais detalhes sobre esta ocorrência. Se trata de uma ocorrência aí de encontro de cadáver, onde a guarnição da Polícia Militar aí por volta das 8h20 da manhã de hoje foi acionada através de 190 e foi informado aí que um pessoal que fazia trilha de moto na região ali do Gaspar Alto encontrou um cadáver no local, né? Se deslocando até lá, então, a guarnição se deparou com o corpo de uma feminina. Essa feminina se encontrava sem a cabeça. Foi então acionada a Polícia Civil e o IGP, né, que a Polícia Civil assume então a investigação aí desse crime. E por enquanto não temos a qualificação dessa feminina, nem a identidade dela, nenhuma informação. Estamos aí em busca aí dos dados maiores aí dessa vítima para poder levantarmos melhor aí as consequências desse crime bárbaro aí. Palavras do Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos falando sobre o corpo encontrado no bairro Gaspar Alto na manhã desse domingo, dia 22 de setembro. Do Departamento de Jornalismo, Gil Dias para a Rádio Sentinela.